250, vocês estão em vivo? Afirmativo, já volto na Proximar. Pode voar intacto na presente, 1250? Livre. Agora intacto. American 230. American 230, go ahead. Are you ready to take off, sir? Yes. Clear to line up and take off runway 10. Wind 110 degrees, 09 knots. Clipper, take off runway 10, American 230. Número 72, acionou a identificação, desce a nível de voo 070 na cruz de TAP, intercepta o perfil da chegada Mari em TAP. TAP. Zero born at 37, turn abroad, call approach 190.35. São 3170, chama a torre, frequência 1 no 8 decimal 95. 895, confirmado. America 230, climbing up 2000 for flight level 360. America 230, radio contact, climb to level 360, momo de passo. American 230. Autorizada final do procedimento, reposta estabilizada. 2002, você vai ativar direto na posição? Muito após etapa, intercepta então, a altitude da chegada. Né? Após etapa, intercepta então, 62. 3170. Tá, 3170, bom dia, cheque trem, altímetro 1012, tem livre pouso 10, vento 1110 graus com 8 nós. Livre pouso, tá, 3170, tem embaixada e travado. No 70, no solo, os 42, livre à direita, 121, decimal 1. Direita, 121, tá, 3170, bota lá. Fala, Salvador, meu guardião, muito bom dia. É o TAN 3170, lembrou? TAN 3170, bom dia. Taxi Alfa, Juliette, gente 62. Alfa, Juliette, gente 62, eu TAN 3171, 70. Level 300, 300. Ok, climb, I'm sorry, climb. There are no more restrictions, so we're climbing without restrictions to flight level 300. Bruno 172, desce para 2 mil pés com ajuste no 012. Com o Romeu Mike, a sua identificação, desce o nível de voo 050, voa na proa de TAP, 40 central, precisa da chegada à Marinha em TAP. Na proa de TAP. Muitas vezes a fila... Na final, 6258. 6258, chama a torre 1 no 895, bom pouso. 295, obrigado. America 230, call now receive frequency 126.85. If unable, 12545. Bye bye. 2685-2545, American 230. Livre pouso, pistão no zero, vento de 110 graus com 7 nós. Sim, vamos reportar bastante trabalho. Bruno 72 na proa de Duna, intercepta final, reposto estabilizado. Camarada estabilizado, 72. Ah, vai ser travado, 62. 110 com 7012 na altímetro, livre pouso na 10. Executado, 62. 8 no solo aos 4 9, o livre à direita, 1, 2, 1, decimal 1. 2, 1, 1, meu depois pode botar aqui para livrar na direita aqui. Livra na Fox, por gentileza, desde o atraso minha aproximação. Valeu, rapaz. Ô, Rigo, 1-1-7-2, estabilizado e alerta. 1-1-7-2, muito bom dia, continue a aproximação, aguardando a pista livre. Cacheque, o altímetro marca 1012 e o vento é de 1-1-0 graus com 7-9. Pode baixar de travar. Bora baixar de travar. Boa noite, Taxi Alfa Juliette, gate 05. Alfa Juliette 05, 6258. Livre pouso. Salvador, boa noite, passageiro 2224, ciente da Delta. Passageiro 2224, sem identificação, desce ao nível de voo 060. Está presente, está autorizada por hoje Itap para interceptar a chegada à Mari em Itap. Certificou por hoje Itap. Poderia confirmar a altura autorizada de descida, senhor? 0620. 0620, muito obrigado. No 72 da Gol, no solo 53, livre à direita, 121, decimal 1. 211, 1972. Gol 1172, bom dia, Taxi Alfa. Juliette, gate 1-0. Papa Romeu Eco, Romeu Mike, livre 2 mil pés, o ajuste 1-0-1-2, autorizada final do procedimento, reporte estabilizado. 2 mil pés, 1-0-1-2, é Romeu Mike. Obrigado. Então 3520, acionando a identificação, desce no nível de voo 070, chegada a Mari. 070 a Mari, alguma chance de autorizar de carro? Autorizado de carro, recebe o perfil da chegada a Mari naquela posição. Ok, vai lá em carro, detectando o perfil da chegada a Mari, vai Paredes 2224, 2 mil pés, ajuste no 092. Para 2 mil pés, ajustado 1012, Paredes 2224. Tomate estabilizado, contra 0. Rapaz, o meu é com o meu Mike, chama a torre 1 no 8, decimal 95, uma coisa. 1 no 8, 95, Mike, obrigado, bom trabalho. Torre Salvador, uma boa noite, Papai Romeu Eco, Romeu Mike, 3 milhas paradas. Eco, Romeu Mike, continue a aproximação, reporte baixado, retravado. Para cheque, o altímetro marca 1012, o vento no 20 graus com 79. Relativo, Romeu, baixado, checado. Vai baixar de checada. Contato visão, livre pouso na 10, 120 com 7. São 3520, livre 2 mil pés com ajuste no 0 no 2. 1012 para 2 mil pés, considerando as restrições da carta, são 3520. Meu Mike, no solo agora 06, livre à direita 1211. Direita 211, Mike. 8 decimal 95, bom pouso. 1895, obrigado, boa noite. Papá Romeu, é com o Romeu Mike, confirma o pátio? É para Graé. Gente, taxi via Alfa, reporta antes da Juliette, o Eco Romeo Mike. Via Alfa, maravilha. Chato travado. Pra cheque, o altímetro marca 1012 e o vento no 20 graus com 99. Vai cruzar no final normal, baixar o travado, passaria 2224. Ingressa Juliette, contorno parte 1, prossegue o táxi Lima, via pista 1735, repórter liberando na Oscar para o Gré. Ingressa na pista, pode parar, quero passar o 2224. 2224 no solos 1-1, livre à direita 1-2-1-1. 2-1-1, bom dia. Bom dia, passarei 2224, livrando. Passarei 2224, bom dia. Taxi via Alfa, Juliette. Gate 08, Pationo. Pationo, Alfa Juliette, Ponte 1-2224. Estamos no localizador, está. 3520, Torre 118, decimal 95, com pouso. 295, manda mais. Oi, Salvador, boa noite, Patrick. Presente, recepção, PLS. Então, 3520, reporte baixado e travado. O altímetro marca 1012 e o vento 120 graus com 7,9. Vai estar baixado e travado. Sim, Thiago, Romeu Mike, frequência livre, ao estacionar. Bom dia, voo na 173. Gol 1173, bom dia. A informação em curso é a Delta. Prepara a saída da El Coral, guarda cópia. Guarda no cópia. Baixado e travado? Baixou e travou. Tem livre pouso na 10 do Zanta de 120 graus com 7,9. Livre pouso. Gol 1173, autorizado Guarulhos, nível de voo 240. Decolagem da pistola 0, com primeira curva direita na saída da El Coral, Golf 677, Ilhéus, Whisky 1, Mochepe, Mike Oscar, X-Ray, Eco Papá, após direto. Aciona 5462 no transponder, o controle 119.35. 240 Guarulhos, decolagem. A 10, a direita da El Coral, 5462, transponder 1935. No controle, Golf 677, Del, 21, no Mochepe, direto Guarulhos. Gol 1173, correto, reporta para um pushback. No solo agora, aos 1-6, livre à direita, 1-2-1, decimal 1. Direito, 2-1-1. Salvador, muito boa noite, tá? 3520. Seu 3520, boa noite, taxi via Alfa Juliette, gate 03. Alfa Juliette, direto pro 3520, verdade. Gol 1173, autorizado, pushback, reporta pronto, táxi. Táxi 1173, 180, Aldana Paulista, Florianópolis, 4 horas, 13. Livre táxi via Índia, ponto paradão no 0 Torre, 1198.95, o ajuste no 012, boa viagem, gol 1173. Índia, ponto paradão 95, obrigado, amor.